Fala aí, galera ligada no meio da bola. Estamos aí, gravação do 10º podcast. Hoje a gente vai dar uma passada na retrospectiva 2010. E para esse 10º programa especial de ano novo, a gente tá aí com o Fagner, o Pedro Costa e o nossa novidade aí, né? Nosso participante novo aí, o Messias. Fala aí, galera. Messias é novo, Messias começa. Então, meu nome é Messias, sou de Fortaleza, sou novo por aqui pelo Mídia da Bola. Espero estar com vocês aí por muito tempo. Bom, não preciso nem me apresentar mais, você já sabe quem eu sou. E, bom, vou fazer o meu destaquezinho inicial, né? Para essa retrospectiva, como diria o poeta, como 2010 passou rápido, hein, rapaz? Que loucura. Todo Boa ano passa noite a rápido. todos. Vamos falar sobre a retrospectiva de 2010. Vamos falar sobre a Só, né? retrospectiva? Sou Pedro Costa. Nós vamos falar sobre a retrospectiva, isso? Isso. Ah, tá. Uma Ah, retrospectiva dele. tá. Então, galera, Estou aí. vamos pa dar uma passadinha nos destaques aí, né, esse programa especial. Vamos dar uma revezada no ano. Estaduais, Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho, né? Os quatro principais. Vamos falar por cima aí. Copa do Mundo, a decepção, que foi a seleção brasileira, e a conquista mais que merecida da Espanha. O Brasileirão, né? Que teve o Fluminense que se sagrou como campeão. A Libertadores, que o Inter acabou conquistando o título. É, vamos falar também. Vamos abrir um debate aí sobre quem foi o melhor time da Europa em 2010. Vamos debater aí, né? Barcelona, aquela história de Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester. Então. E também vamos dar uma passadinha aí no Mundial de Clubes. Vamos relembrar o Mundial de Clubes, que tá bem recente aí também. Vamos dar uma passadinha por cima. Então, galera, bora começar os destaques iniciais aí de cada um. Demorou, demorou. Vai lá. Bom, vamos começar pelos estaduais, né? São as primeiras grandes competições que os times disputam no início da temporada, né? Meu destaque vai para o Santos, campeão paulista e talvez o melhor time do Brasil em 2010. Né, que além de conquistar o Paulistão, também conquistou a Copa do Brasil com Neymar, E conquistou com Ganso, autoridade, André, né? Robinho, fazendo um grande primeiro semestre o time do Santos. Realmente ganhou com sobra, mais do que indiscutível. O Santander até que surpreendeu, desbancando os maiores, mas não teve outro. O Santos acabou vencendo com o quarteto jogando muita bola. E é isso. Bom, na Bom, verdade meu não foram destaque nem vai os. para a Copa do Mundo. Copa do Mundo, que todos diziam que o Calma. Brasil iria ganhar, mas acabou Calma, sendo a calma, Espanha. A Copa do calma, Mundo foi calma. Calma, rapaz. com Você vê calma. como. Calma, Calma. os estaduais também. Você vê como ele chega assim com Puta que pariu. destaque, né? Ele tenta assim ser o destaque. Vamos seguir o Porque roteiro, os dois por favor. falaram. Deixa Chega, eu falar pode. por Aqui vai último embora. para não prejudicar ninguém. Vou seguir o roteiro aqui. Então, vamos começar com os estaduais, né? Na retrospectiva aí, vamos começar do começo com os estaduais, começando aí pelo Paulistão, que teve o Começado com isso, esse. começar do começo, que teve o Paulistão, em que o Santos acabou se sagrando campeão, como já disse aí o Fagner, campeão com autoridade, né? Numa final que não obteve dois grandes, né? Obteve apenas um time considerado grande, que foi o Santos, enfrentando o Santo André. Mas apesar de o Santander não ser grande, mostrou, revelou bons É jogadores verdade. e deu muito É trabalho. verdade. O Santo André revelou muitos jogadores esse ano. Talvez o time que mais revelou jogadores para os para outros times considerados grandes, né? Igual o Rodriguinho, Branquinho, Atlético Paranaense. o Rodriguinho foi pro Rômulo, Fluminense. Rômulo, Rodriguinho, Bruno César, até o Nunes conseguiu subir Isso. pro Vasco, César. Até ao menos consegui pro Vasco, verdade. Então, foi um time que deu trabalho pro Santos, né? Eu não esqueço aquela bola na trave aos 46 do segundo tempo que se entra, dava o título ao Santo André, né? Mas então, Verdade. Bem ressaltado. a final do Paulistão foi Foi muito muito emocionante. O Santos emocionante. jogou com 8 jogadores, uns 10 minutos, o Santo André jogando com 10, e bola na trave aos 45 do O segundo Santos jogando com tempo. 8. O Com Ganso certeza cobrando foi um dos escanteio melhores. para ele É, o mesmo. Santos recusando, o Ganso recusando a deixar o campo para a entrada do outro lá que eu não me recordo, e o Dorival ficou na dele. Espetacular. Então. Uma das principais partidas do futebol mundial em 2010, com certeza. Pra você ter uma ideia, a final do Paulistão foi mais emocionante que a final da Libertadores, né? Foi uma Mais boa final do emocionante até Paulo. do que a final do Mundial. É, foi mais emocionante que a final da Copa do Mundo, cara. Então, não, ou Olha. não, né? Não sei. Ah, agora você apelou. Não, mas não teve muita coisa de Foi. emocionante assim na final da Copa do Mundo. Meio chato o jogo. Na Copa do Mundo Às foi vezes aqui emocionante porque ficaram todo mundo achava que ia pros pênaltis e não foi. O gol foi no não, finalzinho eu não mesmo. achava que ia pros pênaltis. Quando Eu achei que fosse para os pênaltis. O jogo foi pra prorrogação, e o gol do Iniesta foi na prorrogação. Foi no começo da prorrogação. Não, foi no Foi no segundo segundo tempo. tempo da prorrogação? Mas não tem nem como Foi. comparar. Tem nem como comparar Foi nos estadual 10 com a Copa do minutos. Mundo. Não, mas eu não tô querendo comparar o Campeonato Paulista com a Copa do Mundo. Eu tô. É um jogo em É, o específico. jogo. Eu tô falando do jogo específico, é o final. Bem mais emocionante. Não, sim. Na Eu Copa acho do que Mundo, as duas é. seleções se estudaram bastante. O jogo foi chato. Os dois ficaram, enfim, se estudando, com medo de um atacar o outro, acabar levando o contra-ataque. E foi decidido uma finalização do Iniesta já quando já se preparava para os pênaltis É. praticamente. Vamos seguir o roteiro, amizade. Copa do Mundo a gente fala depois. Copa do Mundo é mais pra frente. Então Verdade. vamos lá. Vamos passar aí pro Carioca. Campeonato Carioca que teve o Botafogo se sagrando campeão também com bastante autoridade, né, galera? Foi, ganhou os dois Mais turnos, pro. ganhou Guanabara, Taça Né? Rio. Muito tempo, Acho que mais por deficiência fazia dos outros 14 times. anos que isso não acontecia. Acho que mais por Diga-me, deficiência sim. dos outros times. O Vasco até tentou, Não, não acho. mas o Fluminense e o Não Flamengo acho. foram bem abaixo. Não acho porque o Flamengo estava completo, né? O Flamengo ainda tinha Adriano, ainda tinha Wagner Love e era o atual campeão brasileiro. Mas estava jogando muito mal naquele tempo. Vencia por 1-0, 2-1. Time fora de forma, ainda pensando no título que tinha acabado de conquistar. Mas Joel Santana mostrou que ele é o rei do Rio. Verdade. Assim como Cara, pegou o time depois de uma goleada sofrida pelo Vasco, 6-0. Depois que alguns já deixavam o Botafogo de fora, assim, da briga, já tiravam assim, ele da reta. E acabou recuperando o time, levando a final e vencendo ambos os turnos. O Joel Santana, assim como o Joel Santana mostrou que o Rio é dele, Muricy mostrou que o Brasil é dele, né? Boa. Nos últimos tempos, sim. Então, daqui a pouco a gente vai falar também do brasileiro. Vamos seguir o roteiro aqui. Vamos pro mineiro, né, galera? Aí, gostei, hein? Do mineiro. O Atlético se sagrou campeão esse ano, em 2010, numa final que também não obteve dois times grandes, né? Obteve É Atlético e verdade, não obteve Ipatinga. dois times grandes. Obteve Então, por isso não só teve um dois times. time grande, que é o Atlético. Por isso não teve dois times. Então, Cruzeiro acabou ficando de fora da final. E o Atlético acabou se sagrando campeão numa final com o Ipatinga. É, acho que de todos os, vamos colocar assim, dos quatro melhores estaduais, a decisão do Mineiro foi a mais fácil. É, diga-se. Verdade. Vamos dizer que sim. Né? Porque Atlético e Ipatinga. O Atlético tinha o começo do trabalho do Luxemburgo, né? Tava em Que alta parecia ainda. ser Então, bom. Não diga esse nome, e por favor. pa... Exato. Por quê? Vai renegar o seu passado? Putz, Puta que... cara. É, prossiga. Né? Calma. Tinha o começo do trabalho do Luxemburgo, que era muito promissor, parecia ser muito bom, mas acabou não dando certo. Mas mesmo assim ele ainda conseguiu ser campeão mineiro. É. E quase rebaixou o Atlético, né? Quase. Quase rebaixou Quase. com um time ainda melhor que do Campeonato É, com o Mineiro. time ainda melhor. Isso. Melhor no papel, né? Diga-se de passe. Exatamente. É, melhor no papel. Porque quem contrata Fábio Costa não tá com a cabeça na É, agulha. não tá mesmo. O Atlético acabou depois contratando muito jogador e perdendo a base, o que meio que, Exatamente. além de umas lesões, acabou mexendo com o time. Exatamente. Você falou tudo agora. Contratou muito. O Luxemburgo contratou 22 jogadores pro Atlético. Praticamente Exato. o elenco todo. Dois times. É. Entre elas, Mendes, Jairo Campos, Cáceres. Contratações que não deram certo. Jogadores que vieram. E um Ah, monte de Castelo. contratação fracassada que não deu Badalada. É certo. mesmo, contratação Fábio. badalada que não deram certo. O próprio Diego Souza. O Diego Souza não deu certo no Atlético. O Souza foi Mas eu só no acho que final. em 2011 ele arrebenta. Falou vidente. 2011 é o Falou ano dele. vidente. Pra mim é. Olha. Eu também acho. Vamos Eu ver, acho né? que o 2011 é o ano do Yarley no Ceará também. Eu acho que ele vai. Então, galera. Bora pro gaúcho, então vamos passar nos estaduais por cima e vamos pro gaúcho, né? O Grêmio se sagrou campeão esse ano. Gaúcho. E aí? Bem, o Inter jogou o campeonato quase inteiro com o time B, se eu não me engano. Só nas finais que botou força máxima, o que não adiantou. Tava poupando para a Libertadores, acabou o time não pegando ritmo de jogo. E o Grêmio foi, acho que foi bastante superior na final. Apesar de ter sido os gols, apesar de ter perdido em casa depois, mas ele já tinha praticamente garantido o título em pleno Beira-Rio. É, na Ao verdade, vencer por 2 a 0. o campeonato gaúcho, os dois times foram muito irregulares durante a competição inteira. Às vezes o Grêmio fazia quatro gols, tomava três. Às vezes saía o primeiro tempo perdendo de 3 a 0, aí tinha que virar para 4 a 3, tinha que virar para 3 a 2. Então foi muito irregular os dois times. Mas o Inter foi muito pior o ano inteiro, tanto é que não participou da segunda fase do Campeonato Gaúcho, se não estou enganado. Ou foi ao contrário, não lembro agora. Então, enfim. Né? Parece que sim, acho que sim, no primeiro turno. Tanto é que depois o Jorge Fossati não suportou a pressão e acabou sendo substituído pelo Celso Roth. E aí, Pedro? Já vi que você não sabe nada do Campeonato Gaúcho, então vambora. Eu não acompanho, eu Vambora. acompanho o Mineiro. O negócio é Mineiro e Ah, Paulista. tá. Não acompanho o Campeonato Então Gaúcho. tá, quem o Santo André enfrentou na semifinal do Campeonato Paulista? Eu sei. Eu também sei, hein? Pera aí, deixa Grêmio eu abrir o Prudente. Google aqui Ah, rapidinho. Google! Boa, É valeu. meu tio, pergunta Grêmio pra mim que eu Prudente. sei. Foi o Grêmio Prudente. Algo me disse que foi o Grêmio É. Prudente. Foi o Grêmio Prudente. Então. Então, galera, agora a gente vai de Copa do Mundo? Vamos de Copa Vamos do de Mundo, Copa do bora. Mundo. Libertadores primeiro, não? É, vocês que sabem aí. Não, vamos seguir o semestre certinho, tal, assim, Ah, então bonitinho. beleza. Tá bem, vai. Copa do Mundo. Ah, Copa do Apresente. Mundo. Todo mundo. Não é nosso. Não é nosso. Então, todo mundo esperava aí que o Brasil trouxesse, né, essa o Hexa nessa Copa do Mundo de 2010, mas infelizmente acabou não, ou infelizmente ou felizmente, né, acabou não trazendo o Hexa. A taça ficou, acabou ficando com a Holanda. Holanda não, Espanha. Espanha que enfrentou a Holanda na final. Então, galera, exato. O balanço aí dessa Copa do Mundo. Foi uma Vamos boa começar Copa pelos do Mundo. fracassos. Bom, vamos fazer assim. Foi uma boa Copa do Mundo, primeiro, né? Não foi Tudo uma boa bem que o Copa do pessoal Mundo? reclamou. Foi uma boa Ah, Copa do tá. Mundo, eu achei. O pessoal reclamou muito do nível Eu técnico e também tal. achei. Mas eu achei uma boa Copa do Mundo no geral, né? Um time que me surpreendeu bastante foi a Alemanha. Eu não esperava o futebol envolvente que a Alemanha levou a campo, Idem. né? Com Özil, com Miller, com Klose em boa fase, eu não esperava. Podolski. Podolski jogando muita bola. Que mais? Da Argentina eu esperava um pouco mais. Mas quando você vê que o Maradona não consegue escalar, não consegue montar um sistema defensivo bom, não ia dar boa coisa. Inglaterra, França e Itália, decepções totais. E Brasil foi até onde era a obrigação do Brasil, que é quartas de final. A obrigação do Brasil de títulos tá nas quartas de final da Copa do Mundo, é obrigação. Aí, para passar disso, é outra história, né? Arrebentou no primeiro tempo, mas erros individuais acabaram com o time no segundo tempo. Dunga burro. Bom, eu não ia chegar a tanto, mas o senhor resumiu o sentimento dos brasileiros. Bem, eu pensei que a Copa do Mundo não ia ser. Não ia ter essa surpresa, esperei que mais um papão ia novamente levar a taça, como Itália, ou Alemanha, talvez o próprio Brasil. E surpreendentemente nenhum chegou à final, o que há muito tempo não acontecia, acho que nunca aconteceu, dos três terem ficado fora da final. Qual Certo? dos três? Qual os Não, três? Os três. Os três. Brasil, Alemanha Sempre e um ia. Itália. Ah, Sempre não um ia. sei. Eu juro que não sei, cara. Se eu Eu me não lembro me sim. engano, foi a primeira vez que isso aconteceu. Pois é. Eu também acho que é a primeira vez. Da Argentina eu não esperava muito. O time não tinha cara, não tinha tática. Era Messi e Messi praticamente. Apesar de o Tevez também ter jogado bem, Higuaín em ótima fase pelo Real. Mas eu não esperava muito, vou ter que falar a verdade. Eu não esperava muito da Argentina. A Alemanha eu esperava pouco, apesar da tradição. E ainda com a lesão do Bala, que pensei que a equipe iria desfigurada para a Copa do Mundo, mas não foi bem o que aconteceu. Holanda, eu esperava até um futebol mais bonito da Holanda, mas foi vencendo praticamente no 1-0, 2-0, 2-1, até chegar à final. E a Espanha, eu acho que estava entre as favoritas, apesar de não ter tanta tradição. Não, a Espanha era, acho que ela era a favorita para ganhar, É. né? Assim, colocando questões Muitos técnicas, colocavam assim, assim. colocando tradição e questões técnicas à parte, a Espanha vinha jogando o melhor futebol do mundo nos últimos 2 anos. Então, acho que ela era a favorita para ganhar e ganhou. Com todo o mérito. Verdade. É, todo mundo antes da Copa. Ganhou até jogando bem, mas mostrou uma cara meio diferente de antes. Antes ela ganhava fácil, jogando bonito, 2-0. 3-0. Na Copa do Mundo armou uma boa defesa, praticamente não levou gol. E na base de 1-0 chegou até a final, consagrando-se campeão em cima da Holanda, que pouco conseguiu fazer na final. É verdade, na primeira fase a Espanha esteve perto até de deixar a Copa do Mundo. Sim, Acho que sim. não foi para tanto assim. Acho que aquela derrota para a Suíça no primeiro jogo, acho que assim, olhando o dia do jogo, os espanhóis estavam muito nervosos com a estreia, com a obrigação de ganhar, e a Suíça entrou se defendendo Muito muito bem, bem. verdade. Mas Ferrolho. se você for olhar agora, parece que aquele 1-0 foi um puro acidente de trabalho. E vai ficar com essa cara para sempre. Mas, não, a Espanha perdeu o primeiro jogo, mas perdeu, mas foi campeã, então. Só isso da Copa do Mundo, galera? Eu posso fazer um comentário? Aí deve, né? Deve. O Brasil, pra mim, não ganhou a Copa graças ao Felipe Melo e o Dunga que não convocou quem deveria. Pra não, acho mim, que não. Acho pra... que mais o Dunga. Ronaldo, acho que se o Ronaldinho tivesse aí, não sei Esse não. Cara é polêmico demais. Pra mim, o melhor jogo foi o da Alemanha 4x0 na Argentina, né? Sempre é bom ver os hermanos perderem. A Gana 1x1 com o Uruguai também foi um jogaço. Com o Soares defendendo lá no final lá. E o pênalti perdido pelo Jean, né? Da Gana. Se não me engano, é o Jean. E a cavadinha do Louco Abreu que deu a classificação ao Uruguai. Que coragem pra dar cavadinha na Copa do Mundo. É isso, pra mim, isso mereceu. Ou será que eu quero dar uma resposta sobre... Queria responder sobre a seleção brasileira aí, já que o nosso amigo Pedro gosta de uma polêmica. Eu acho que a culpa não foi especificamente do Felipe Melo. Acho que a culpa começou bem antes com o próprio Dunga, ao convocar mal, escalar o time muito defensivo, Elano praticamente de meia, não gostei. E o time não estava jogando bem, acho que aquela vitória fácil sobre a Costa do Marfim mascarou o que o time realmente estava jogando. Depois daquela vitória, o país pensou que iríamos ganhar fácil a Copa do Mundo. Eu não subi assim nesse salto, como o resto do país subiu. Eu sabia que o time não tinha capacidade para tanto e que o erro tinha sido do próprio Dunga na convocação. É, pode ser. Dunga, o Felipe Melo também atrapalhou bastante. O Dunga, pra mim, foi o principal, porque não convocou quem deveria, o povo todo pedindo Ronaldinho, que tava na grande fase na época. Não tava, não. E não, acabou não, não. Convocando. Calma aí. Na época, tava assim, fazendo... Ronaldinho tava em uma péssima fase na época. Não, péssima também não. Ele pegava um Siena da vida, arrebentava contra o Siena. E olha lá. Aí enfrentava e olha lá ainda. Chegava aí na Copa do... Chegava na UEFA Champions League fazendo nada. Eu... Enfrentava Juventus. Não acontecia eu nada. Vou te dizer uma coisa, eu não convocaria o Ronaldinho também, mas eu convocaria o Ganso. Eu não convocaria o Grafite. O Neymar também. Eu não convocaria o Grafite, eu convocaria o Neymar. Grafite foi a grande... Pra mim foi a grande... O grande fiasco da Copa do Mundo foi o Grafite. E segundo, eu não chamaria o Kleberson, eu chamaria Ganso, Neymar, porque no jogo contra a Holanda ficou claro que o Brasil não tinha não banco tinha de banco, reserva exatamente. Pra tentar claro. Buscar o um empate. O banco ideal pro Kaká seria o Ganso. O banco ideal pro Kaká é o Ganso. Então acho que nem banco. Acho que o próprio... Eu acho que o Ganso tinha que ser reserva, tinha que ser titular ali. É, acho que cabia sim os dois ali como titulares. Com certeza. Em vez de Alano, apesar de o Alano ter sido das principais surpresas, jogou bem, fez gol e tudo. Acho que até o próprio Adriano, por ser um jogador diferenciado, apesar Exatamente. De gordo e o tudo. O Adriano também. Ele ali dentro da área poderia fazer alguma coisa nessas horas que mais precisasse. Não, acho que até um Rony poderia fazer mais grafite. Coisas que o Grafite, né? Porque Grafite, pelo amor de Deus. Eu digo mais, o Ganso deveria ter sido titular da Copa do Mundo, na Copa do Mundo, no lugar do Kaká. Eu também acho. Não, no lugar do Kaká, não. Titular no lugar do Kaká, porque o Kaká... Eu acho que joga os dois. É a segunda Copa que o Kaká joga, vai, 2002 ele entrou em Mas um deixa jogo. Eu te falar uma é coisa. A segunda Copa que o Kaká joga e ele não se mostra um jogador de decisão. Mas olha só, ele não foi machucado. Pega Tem que lembrar bola. Uma coisa, né, galera? Tem que lembrar uma coisa, ele foi machucado... Ele Mas não ele estava, disse, se eu não me engano, ele não estava jogando 2006, no Real Madrid. Ele disse em 2006 que ele jogou machucado e que nunca mais jogaria uma Copa machucado. Aí ele foi machucado de novo? Calma aí, né? Então, se ele entrou para prejudicar o Brasil, era melhor ter pedido para sair. Mas então... Acho que a força, ele foi convocado e escalado também. Mas então... Tá, era nítido que ele não estava em perfeitas formas. Então, pra quem insistir num cara que tava fora de Talvez forma. Se fosse um Kaká de 2007, quem sabe, né? Mas olha então. Claro. O Kaká, ele é útil em qualquer time. Obrigado. Mas ele não é aquele jogador que vai você espera que ele pegue a bola, pelo menos na seleção brasileira. Que ele pegue a bola e fale, não, eu vou resolver. E resolve. Messi, né? Não é jogador pra isso. Concordo. Mas então, não existe um técnico no mundo que tenha o peito, o pulso de deixar o Kaká em plenas condições no banco de reservas. Não existe um técnico que tem coragem de fazer isso. Porque em Acho que o Lucas plenas poderia condições parar o isso. Kaká é titular em qualquer time do mundo, mas ele não estava em plenas Mas condições. ninguém sabia Será que disso. ele joga Mas no ninguém Real? sabia que ele não estava em plenas condições. Claro que sabia, ele estava vindo de lesão, todo mundo esperando um novo milagre do Runco e não deu. Cadê o Inclusive, ele chegou? não jogou na primeira rodada, se eu não me engano, Não, da ele Copa não do Mundo. jogou contra a Coreia É, do não Norte. jogou. Não, Ele ele jogou jogou e não sim, jogou não contra a jogou contra Costa a do Costa Marfim. do Marfim. Jogou contra Portugal, que ele foi expulso contra a Costa do É, Marfim. ele foi expulso contra a Costa do Marfim no É verdade. Portugal. Então, galera, sobre a Copa do Mundo, sobre os fiascos da Copa do Mundo, que foi o Brasil, só isso? Eu acho que a França foi muito mais fiasco. Não, com certeza. Eu acho Muito que a mais. Itália ainda foi muito mais fiasco do que a França. Ah, não, Não, eu acho que. não. A Itália foi Foi uma muito. plena vergonha, né? A O da França, além França de é ter jogado ridículo de mal, fato. a França, Diga. além de ter jogado mal, ainda teve aquela história envolvendo Evra, Nelka, enfim, aquele. Teve. Ainda teve o pitive do. O Anelka Do. que Como era? mandou. O Domenech O Anelka. lá. Teve o Anelka que mandou o Domenech caçar marido. Isso. Teve várias coisas Domenech nessa seleção. não. Domenech não cumprimentou o É, Parreira. teve isso também, cara. Isso aí foi vergonha mesmo. E o Domenech não chamou nenhum jogador de escorpião, porque ele acredita que os jogadores de escorpião desagregam o grupo. Ouvi É falar verdade? disso. É sério. Ó. Ouvi falar disso. Alguém aí é Sabe o escorpião? Rob... Eu não. Sabe o... Não, não. Sabe o Robert Pires, que jogou no Arsenal, jogou no Vila Sim, sei, Real, sei. E Sim, tava por no aí? Aston Villa. Ele é de Tá no Aston escorpião Villa. e ele não foi pra Copa por causa disso. Ah, mas também. Ah, mas não dava O pra cara tá ele. jogando de muleta, Ah, 36 mas. anos. Ah, mas ele ali pelo menos Alguém tinha sabe se experiência. nascia de escorpião? Quem? Será que nascia de escorpião? O Não Nasri não sei. foi pra Copa, não? Foi Ó. não. Deve ser de escorpião. No mínimo. Então. Então, galera. Mais alguma Não, coisa acho então que não, sobre né? a Copa? Acho que vamos atravessar aí, vamos. A Alemanha. É, a Alemanha a gente já falou um pouco, né? Mas. Vocês. A Alemanha, acho que fora a Espanha, que foi campeã, claro, acho que foi o grande destaque da Copa e contou com o melhor jogador, né? E contou com o artilheiro, né? Thomas É. Müller, Um dos cinco. artilheiros, né? Jogou Um dos muito. artilheiros. O artilheiro. Acho inclusive que ele jogou além do que pode e do que apresenta no próprio Bayern de Munique. É. Müller tem tudo para ser um dos grandes jogadores de futebol mundial. E ele é novo ainda, né? Eu Ele é já não novo. sei. Deve ter É, uns ele é 22, novo. Não, acho que nem 23. isso. Ele deve ter uns 21 anos, 20 anos. É por É aí. por aí, acho que é por aí. Vocês estão esquecendo do Uruguai. Melhor É sul-americano da Copa. verdade, cara. A gente tava esquecendo do Uruguai, que contou com o melhor jogador E da teve o Copa. melhor jogador, né? Melhor jogador da Copa. Diego É. Forlán. E que absurdo, né? O melhor jogador da Copa não tá nem entre os três do melhor jogador do mundo da Né? FIFA. Pois é. E a Holanda? Vamos falar um pouquinho da Holanda? Ah, Bem, eu já falei um pouco a que Holanda. esperava um futebol mais bonito. Mas aí mostrou outra cara até da tradicional Holanda que a gente conhece, de ótimos jogadores tecnicamente. E acabou sendo um time que ganhava de 1-0, 2-1. Até chegar até a final, um time competitivo, com o Robben como principal destaque individual na Copa. Se bem que o Sneijder também jogou bem. Esperava mais de Van Persie, mas foi machucado também. Eu acho que o destaque individual da Holanda na Copa foi o Sneijder mesmo. Tá em grande fase, o Robben não Ué, participou dos dois até porque o Robben jogos porque ele jogou tava machu. machucado. Não Era, jogou os dois primeiros jogos, o ele. Robben porque ele tava machucado. Isso. Ele só foi entrar Isso. na última rodada rodada da primeira fase, quando o time já estava classificado e quando o Van Marwijk colocou uma série de reservas. Mas mesmo assim, o Robin ainda fez uma boa Copa do Mundo, mas eu acho que o Sneijder foi o melhor jogador da Holanda na Copa. E Acho que, via grande para falar fase. a verdade, não teve assim, não teve nenhum Na assim verdade. um grande destaque que resolveu na hora. É, o Sneijder jogou Na mais, verdade, resolveu contra o Brasil. a Holanda foi Fala, muito Fagner. competente. A Holanda ela foi Isso. muito competente. Ela fazia o placar e pronto, acabava. Ela não dava show, ela não dava espetáculo. Era o que eu É, na tava verdade, era falando. show de competência. Diga. Isso. Contra o Brasil foi prova clara disso. Exatamente. Quando não esperávamos, o Brasil jogando bem melhor no primeiro tempo, eles vieram com outra vontade no segundo e conseguiram reverter o resultado quando a gente pensava que estava praticamente na semifinal já. É. Então, galera, vamos Mais alguma coisa? Leigo. abrir o debate aí, né, sobre quem foi a revelação e o craque da Copa. Debate aberto aqui pelo Pedro. Vamos levar para frente. O que que vocês acham aí? Revelação da Copa. E o craque? Revelação da Copa, Thomas Müller. Concordo. Craque da Copa. Pra mim E, foi se o não me Özil. engano, ele nem era titular. Bem, teve Revelação Miller, pra mim foi Özil, o Özil. Kedira. Diga, Pedro. Vai, Pedro. Revelação. Isso. Özil, da Alemanha. E o craque? Craque Forlan. E vocês? Messias, pode falar. Pra mim, a revelação, antes eu tinha dito o Miller, mas eu tinha acabado de esquecer do Ozil. Foi o Ozil realmente, mas pra mim o craque foi o Miller. Jogou muita bola, foi artilheiro contra a Argentina e contra a Inglaterra. Acabou com os times. Acho que foi ele, tá? Que apesar de o time não ter sido campeão. E apesar do Forlan também ter jogado muito, ter pego uma seleção muito fraca, assim, tecnicamente em relação às outras três primeiras colocadas, ter sido o principal jogador, levado o time até lá. Mas eu acho que o craque mesmo foi o Milo. Bom, eu acho que o craque, a revelação foi o Müller, Thomas Müller, né? Por tudo que ele fez, por ser muito novo e já ser artilheiro de uma Copa, não é fácil. E eu ainda sou do tempo em que, para mim, o melhor jogador tem que ser da equipe campeã. Então, para mim, o melhor jogador da Copa do Mundo foi o Xavi. Olha, eu vou que a revelação foi o Miller. Eu colocaria o Miller como revelação. E melhor jogador eu deixaria como Forlan mesmo. Eu acho que o Forlan, ele pegou uma seleção desacreditada e não tão assim uma potência, porque o Uruguai não é uma potência, hoje em dia não é uma potência no futebol mundial. E acho que ele praticamente jogou sozinho, cara. Não, O o time Suárez do jogou Uruguai era muito. muito tem o bom. Soares também, que jogou Não, bem. mas tipo assim. Goleiro também, Muslera. Tipo assim. Não, Jogou Muslera é uma muito. droga, desculpa. É, eu também não. É, também não acho o Muslera essas coisas Muslera, todas. pra mim ele foi bem. Fez um pacto com as O traves. Muslera falhou algumas vezes na Copa, em alguns gols que o Uruguai tomou. O Quem sistema acompanha defensivo ele do Uruguai. na. Diga, Messias. Quem acompanha ele no futebol italiano vê que ele não é essas É coisas todas, verdade. como você É achou. verdade. O sistema defensivo montado pelo Oscar Tabárez foi muito bom, né? Lugano e o Godin em grande Verdade. fase, né? Lugano é um grande zagueiro. E também Forlan Os também volantes. arrebentou. Forlan Os jogou volantes eram o muito. Arévalo e outro. Não, se não me engano, o Arévalo era lateral, não? Não, Arévalo era o Acho que os volante. volantes eram. Lateral Acho que os era. volantes eram Gargano e Pérez. Não, acho que era Arévalo e outro, viu? Bom, enfim. Enfim. Pronto. Enfim. É, tudo bem, o Forlan fez uma grandíssima Copa do Mundo, eu admito. Não admito, não, foi verdade. Ele fez uma boa Copa do Mundo. Mas eu acho que o prêmio Ele é de melhor. volante. o prêmio de melhor da Copa tem que ser para a equipe campeã. Eu acho que se fosse a Holanda, seria o Snyder. E como, mas como foi a Espanha, acho que o Xavi foi o melhor jogador da Copa. E o Veja, não? É, esse. Se fosse pra ver do campeão, a revelação. O. Davi Villa. Revelação da Vividio? Esse cara é Pode, polêmico. ele não era. Ele não era tão conhecido no mundo futebolístico igual é agora. Ah, ele era sim. Era Ele sim. era sim. Era sim. Ele era, apesar de Nem jogar no provar. Valência. Igual agora? Igual agora ela? Era. Era. Era, ele sempre foi titular Não da mudou muito, Espanha, não. tanto com. Del Bosque, como é que é o nome do outro técnico? E ele sempre foi O pretendido por, Del foi, sempre foi Bosque. pretendido por grandes clubes da Europa. Só que ele permanecia no Valencia. Isso. Verdade. Deu, né, Copa do Mundo? Ah, dá deu, né? Vamos embora Acho que pro já. Brasileirão. Vamos aí. Brasileirão também que tá Libertadores. bastante. Brasileirão ou Libertadores? Brasileirão, né? Ah, Libertadores, primeiro. Libertadores, beleza, então. Um de Libertadores que não está tão recente assim, mas todo mundo lembra da final internacional e Chivas. Há quem diga que é Kivas, há quem diga que é Chivas. Então, enfim. O Inter acabou se sagrando campeão. Em uma competição que um. Afinal foi. Vai lá, fala. Não, Fala, pode Lucas. falar. Então, afinal foi muito fácil para o Inter. Esse negócio de. Só os times brasileiros estavam fortes na competição. Esse negócio da organização do continente de tirar os brasileiros de uma provável Comebol. final. Isso, Conmebol. O nome escapou. Esse negócio da Conmebol de tirar os brasileiros da. Evitar que eles se enfrentem na final, acabou enfraquecendo a final. E o Inter ganhou com sobra. É. Meteu acho que 3-0 no Beira-Rio, fácil. 3-1 no Festa Beira-Rio. já. Pois é, mas foi fácil igual. É. Então, foi uma competição em que um reserva ganhou como melhor jogador, né? O Juliano era reserva no Internacional. Que é uma Para palhaçada, vermos a convenhamos. força Que é do uma elenco. Palhaçada, eu também acho. palhaçada. Então, quem seria o craque da Libertadores? Se não fosse ele? Oi? Libertadores não teve um grandíssimo jogador. Pois é, Mas ele daí quem dá para um re... decidiu. Mas daí dá para um reserva. Dá para um cara que. Tudo bem, ele jogou todos os jogos, ok. Ele foi decisivo, ok. Mas para um cara que não era nem titular. Não, Libertadores, Acho eu que acho que. também. Ele não Acho era que também. titular por causa da tática do time. Eu acho que Tem que também ser bem pegaria. Eu lembrado. acho que também pegaria mal se a Conmebol desse para um cara do Chivas, por exemplo. Então, se é para dar para alguém, quem se destacou no Inter? Da Alessandro? Mais ou menos, vai. É, mas. O Pinto. Chivas começou nas quartas de final, se eu não me engano. Por causa Em daquele azul. negócio da gripe suína do ano passado. Não, eu acho que isso foi E na que outra ano? edição. Foi na edição retrasada, não? Não, foi na. Foi na... Não, foi na de Então, 2009. foi na de 2009. Foi nessa, Não, não? foi na de 2009. Na de 2009. Daí o Chivas já entrou nas oitavas, eliminou Então, o Vélez. é justamente isso que eu tô dizendo. Então, nas oitavas, por isso, até Já. por isso não teve assim um grande destaque. É, mas não sei. Para dar para um reserva eu acho muito estranho. Eu acho É, estranho. mas igual, Mas. se for Estranho entrar é. nessa que o Fagner falou de dar o prêmio pro time campeão. O Inter não teve outro grande destaque além do Juliano, porque todo jogo Pois que o é. Juliano entrava, ele marcava gol. Fez um golaço contra o Chivas na final, um golaço Veja, dos dois jogos ele fez gol. ele decidiu o jogo contra o Estudiantes nas quartas de Nos final, eu acho. acréscimos, Ou um bom. gol nos acréscimos que deu a Exatamente. classificação ao Inter. Então. Aquela foi espetacular. Mas igual, Aquele gol foi espetacular. mas até aí putz, eu não acho que ele mereça ser o melhor Não, jogador da eu Libertadores. também não. Para falar a verdade, eu daria o prêmio ao Thiago Ribeiro do Cruzeiro, o atacante do Cruzeiro. Acho que ele fez uma Também grande acho. Libertadores, Daria jogou muito bem bem. lembrado. Foi o artilheiro da Libertadores. Fez uma primeira fase muito boa. Nas oitavas foi bem contra o Nacional. Acho que fez 3 gols, chegou a fazer 3 gols na partida contra o Nacional. E Cruzeiro acabou sendo eliminado pelo São Paulo, mas eu daria o prêmio ao Thiago Ribeiro. Bem lembrado. Boa. Eu ia dizer que eu não lembrava alguém que tinha se destacado, mas você colocou bem, Thiago Ribeiro merecia. Então. Eu também acho estranho esse negócio de dar prêmio para um reserva, mas eu não vejo outro que mereceu mais do que o Juliano. Apesar de Thiago Ribeiro ter sido artilheiro, jogado muito bem, eu acho que ninguém então, mereceu mais que o Juliano. Então, esse é um problema aqui. Putz, dá para quem? Vai, tá bom pro Juliano. Ah, não, tá bom. Assim, não é... Eu acho que dá para um reserva meio estranho. Mas, já que não teve outro, acho que é justo que dê pro Juliano o prêmio. É, porque é complicado. Porque você vê, ó, não teve um jogador que se destacou, que você pode falar, nossa, aquele cara jogou muito, aquele cara se destacou no campeonato. Não teve aquele jogador. Então, poxa, é um prêmio importante no, dentro do campeonato. E se você for pensar que, vamos dizer assim, os grandes jogadores não foram bem, por exemplo, Ronaldo não fez uma boa Libertadores. Adriano também não fez uma boa Libertadores. Wagner Love também não. Neymar não tava. Ninguém do São Paulo foi destaque. É. Então... E você vai pensar assim, olha, um jogador jovem, igual o Juliano, o time dele foi campeão. Ele fez gols importantíssimos. Agora, igual, você vai pegar... Vamos comparar com o Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro parou nas quartas de final. O Thiago Ribeiro não fez gols tão importantes quanto fez o Juliano. Então, se for olhar assim, tem fundamento a escolha do Juliano. Tem. Como melhor jogador. É que eu acho estranho. Dá pra eu também acho estranho, mas... Tem fundamento. É estranho, mas foi merecido. É, eu também acho que foi merecido. Mas eu acho que se o Tinga tivesse sido contratado pelo Internacional no início da Libertadores, eu acho que ele seria o craque ainda. Seria o nome do campeonato. Ou não. Jogou bem até, mas não é pra tanto. Quando ele entrou, ele fez a diferença. Mas eu acho que se jogasse desde o início... O Tinga jogou três jogos? Dois acho jogos? Que foi três jogos. Ele jogou um contra São Paulo, daí ele foi expulso, cumpriu suspensão. Três jogos. Ele jogou três jogos. Só isso. Ele jogou o primeiro contra São... Ele foi campeão da Libertadores. O primeiro contra São Paulo, foi expulso. Aí cumpriu suspensão no segundo jogo contra São Paulo e jogou os dois jogos da final. Um absurdo. O cara ser campeão com três jogos. Mesmo que o do Rafael Sobis e do Renan. Os caras campeões com quatro jogos. Mas se ele jogasse desde o início, seria diferente, né? Aí eu acho que ele podia ser o nome do campeonato. Ah, o Inter poderia ter tido mais facilidade. Mas não... Teve o negócio do Fossati, que o time mudou com o Celso Roth. Contrataram o Celso Roth, que ganhou a Libertadores porque não teve tempo de perder. Falar dos outros times, então? Vamos... Corinthians. O Corinthians, campanha do Corinthians foi complicado, né? Ele foi o melhor da fase de grupos. Pensei que ele venceria o Flamengo. Exato, foi o que eu falei agora. Eu esperava mais do Corinthians. Melhor time da fase de grupos, como já falamos. Com o Ronaldo e tudo, mas... Flamengo mesmo mal. Mal das pernas, ainda conseguiu vencer. Acho que numa sorte. Acho que evitou o Corinthians chegar até a final. Acho que era um dos favoritos. Acabou o Flamengo se vindo só para atrapalhar. Aí depois o Flamengo mostrou que não estava tanto assim forte e acabou perdendo para a Universidade do Chile, que pensávamos que ia ser fácil, e acabou perdendo. Quanto ao Corinthians, eu acho que o Corinthians deu mole. Foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Porque precisou pensar. Vergonhosa, acho pesado. Flamengo, pior time da primeira fase. O time totalmente quebrado. O Rogério Lourenço assumiu o time aos cacos. E ainda conseguiu colocar o Flamengo nas quartas de final. E o Corinthians perdeu em casa. O Corinthians perdeu em casa. É um time grande. Time grande igual o Flamengo. Perdeu no Maracanã e o Flamengo empatou aqui no sufoco. Não, o Corinthians perdeu a classificação jogando em casa. Perdeu em casa. Então, acho que foi muita incompetência. Um time grande como o Flamengo tem um técnico Como Rogério Lourenço, Lourenço. que nunca foi técnico de time grande nenhum e não tem experiência com o assunto, é, ir para Libertadores, um time grande como ele, devia contratar um técnico Não, mas melhor. isso não é Você não parâmetro, acha, não? não é. Isso Mas não é não tinha parâmetro. tempo. O Andrade foi campeão ano passado. O que que o Andrade era? É porque Bem, ele eu acho que obteve a. sucesso nos resultados e o Rogério Lourenço não teve o mesmo. Claro. Perdeu o Acho que o Andrade teve Carioca, uma. se não me engano, ele estava no comando ainda, estava. Oi? Acho que O o. Rogério Que o Lourenço Andrade. estava no comando. Pode falar. Acho que o Andrade teve sua parcela de ajuda no título brasileiro, mas eu acho que o Flamengo não ganhou o Campeonato Brasileiro por causa dele. Claro que ele chegou, melhorou o ambiente, ajeitou o time, mas acho que não foi ele o grande, digamos assim, Ah, ele grande arrumou o time responsável. sim. Não, ele foi um Ele dos. arrumou, mas Pegou um acho que Adriano em grande. time que Pegou um Adriano em tinha grande competência fase. para. E O arrumou o Adriano, time. isso não é Pra discutível. ser campeão. Fez os gols que poderia. Pegou o Campeonato Brasileiro na metade, se eu não me engano, e ainda conseguiu ser artilheiro junto com o Tardelli, do Galo. E o Keyson, acho. Ou não? Teve outro artilheiro, agora não Não. me lembro. Não, foram só dois, Não, Adriano saiu os e dois. Foram Tardelli saiu os com dois. 19 Ah, é gols. verdade, tá certo. E aí, mais alguma coisa, galera? Bom, Cruzeiro e São Paulo Cruzeiro, na eu acho Libertadores que. foram dois times irregulares até. Se enfrentaram nas quartas de final. São Paulo levou a melhor. Mas depois São Paulo caiu muito Acho na que. parada para a Copa. Liga. Acho que vale a mesma história do Corinthians para o Cruzeiro. Vinha bem até o momento. E chegou contra o São Paulo, não sei o que aconteceu. O time apagou nas duas vezes, não jogou nada. O São Paulo passou até fácil. Ah, eu acho que o São Decidiu no Paulo. Mineirão. Fernandão Decidiu chegou. no Não, Mineirão, 2x0. Fernandão chegou chegando no São Paulo. E ele Fernandão chegou fez uma grande arrebentando. partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Duas grandes Duas grandes partidas partidas, do isso. Cruzeiro. Mineirão e no Morumbi. Ele arrebentou no jogo, nos Pra dois jogos. falar a verdade. Pra falar a verdade, o grande Mas aí foi só, freguês né? do São Paulo é o Cruzeiro. Tá certo? Igual o Galo. O grande freguês do Galo. O grande freguês do Botafogo é o Galo. E o grande freguês do São Paulo é o Cruzeiro. Cruzeiro não. Ultimamente, o Cruzeiro não ganhou do São Paulo, se eu não me engano, nos dois últimos anos, três. Acho que não conseguiu ganhar do São São Paulo. Paulo, o Cruzeiro eliminou o São Só Paulo no quando Morumbi classificou. na Libertadores 2009. E aí? É, então. Ah, é. 2009? Tirando esse 2009. ano, quase ninguém ganhava do São Paulo. É. Tirando Então, 2010, quase 2010 ninguém o ganhava do São Cruzeiro. Paulo. Porque o Kleber ainda foi expulso, né, no jogo do Morumbi, acho que com um minuto e Isso, meio com um minuto e do meio. jogo. Kleber Foi. deu uma cotovelada no Rod... acho que No foi no Rodrigo ou no Richarlison. Richarlison. Richarlison. O Richarlison. Richarlison, né? Isso. Deu uma cotovelada e foi expulso e acabou o jogo pro Cruzeiro ali. Mas é normal, Kleber. Por encenação do Richarlison, diga-se. É. Não foi pra É. tanto. Só encostou a mão na boca, ele se jogou lá, o juiz foi na dele. Ali acabou o Normal, Cruzeiro. Richarlison, se jogar, né? Mas então, vambora. Se prepare. É pior que é. Então, vambora. Mais alguma coisa da Libertadores? Acho que não, né? Já comentamos aí. Só isso. Vambora, então. Brasileirão? Vamos. Brasileiro. Brasileirão. Só pergunta, Deide. Fala. Vocês acham que se o Fossati não tivesse sido demitido do Inter, ele teria ganhado o campeonato da Libertadores ou foi mérito do Celso Roth mesmo? Celso Roth não conquista mérito nenhum. Celso Roth é um lixo. Polêmico. Não, mas é Foi verdade, pra pô. tanto. Eu acho que foi mais ou menos. Não da proporção do Andrade, mas parecido com a história do Andrade no Flamengo. Chegou, deu uma pequena ajeitada, o time já era bom. E aí o time. Aí o time foi, ganhou. Enfim. Acho que com o Fossati não teria ganho a Libertadores. Mas também o Celso Roth não fez essas coisas todas de ser o grande merecedor do título. Então. Você pode achar o Celso Roth um lixo, mas se quisesse trocar pelo Luxemburgo ali. Naquela época que o Luxemburgo tava mal com o Galo, você queria, não queria? Não. Duvido. Ih, a rapaz. Massa toda queria. Eu não. Eu não queria. Naquele momento ali, até Andrade, até Dunga era a solução. Celso, o Luxemburgo deixou o Atlético na 18ª posição. O Celso Roth deixaria na 20ª. E aí, fechou o Brasileirão? Vocês falaram um pouco. A gente ainda não... É, nem começou a falar o Brasileirão. Na Libertadores. É, Libertadores. É, não, a gente já terminou a Libertadores. Vamos embora pro Brasileirão. Então, vamos pro Brasileirão. É, bom, galera, o Fluminense acabou se sagrando campeão. David? Oi. Acho que o Fagner quer falar alguma coisa. Não, parece que ele caiu rapidinho, mas daqui a pouco volta. Não, eu não caí. É que eu já vou gravar o outro negócio. Ah, mesmo. Beleza, então. Então despede aí da galera, Fagner. A gente também já tá terminando. Faça a sua despedida aí. Bom, a gente termina o podcast daqui a beleza, pouco. Então. Daqui a pouco a gente termina. Bom, então, eu queria desejar pro pessoal um feliz ano novo. Tudo de bom pros nossos ouvintes. Que 2011 seja muito melhor que 2010 e muito futebol, né? Porque nós estamos aqui para isso. Um abraço pro David, pro Messias, pro Pedro. Até abraço. 2011. Valeu. Falou, Fagner. Abraço. Alô. Bom, galera, então, para quem não sabe, o Fagner vai gravar o podcast da rádio Manchester United Brasil, né? É o local onde ele... Infelizmente. É, infelizmente, né? É o local onde ele trabalha lá, a galera formou pra gravar agora, a gente acabou tendo um pouquinho de atraso, mas vamos seguir aqui eu, o Pedro e o Messias. Brasileirão, né, galera? O Fluminense acabou se sagrando campeão. Uma campanha, diga-se, pode ser taxada como irretocável? Acho que o Fluminense foi bem, mas nem tanto. Pra, se a gente pegar os últimos campeonatos, a pontuação do campeonato, a gente vê isso. Que ele não fez essas coisas todas. Mas acabou vencendo, porque o campeonato foi muito disputado. Ele conseguiu levar uma pequena vantagem. Acho que um pouco de competência também de alguns times. Mas, enfim. E você, Pedro? O que você achou da campanha do Fluminense? Repete a pergunta aí que eu não ouvi. A campanha ouvi. Do Fluminense no Brasileirão. Ah, tá. É, a campanha do Fluminense, desde o início, foi... Não podemos falar excelente, né? Mas teve altos e baixos. O Fluminense ganhou, perdeu muitas também no início. Mas no fim, né, o Muricy assumiu, acho que na metade ainda, não foi? Metade do Brasileiro? Não, Muricy assumiu o Fluminense desde o começo. Foi desde o começo? Aham. Logo após o campeonato carioca. Ah, tá certo, é. Foi... É, tá certo. Que o Muricy foi mal lá pelo Palmeiras. Desastre lá pelo Paulista. Aí foi contratado pelo Fluminense. Acho que pra mim foi uma grande salvação. O Conca não ter machucado nenhum jogo foi a sorte. Porque eu acho que se o Conca machucasse, podia prejudicar muito o Fluminense. No Brasileiro. É o nome do Fluminense, Muricy e Conca. Foi merecida a vitória do Fluminense no campeonato. Acho que o Santos, se tivesse conquistado a Copa do Brasil e fosse forçado a ganhar o Brasileiro, acho que eles levariam. Eu não tivesse perdido o André, Robinho, poderia ter brigado, sim, com o Fluminense. Olha, eu acho que esse campeonato... Mas eu acho que com a ausência do Robinho e o Ganso, acho que não o Ganso normal lá, não machucado, com o Ganso e o Neymar em campo, eu acho que... A ausência do Robinho não faria falta. Faria falta, é claro. Mas não tanta pra não conquistar o Brasileiro. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro 2010 estava tão fácil, que eu acho que se o Inter encarasse o Brasileiro esquecendo, deixando de poupar os jogadores pro Mundial Interclubes, eu acho que o Inter conquistaria o Brasileiro. E eu acho também que o Campeonato estava tão fácil que se o Renato Gaúcho chegasse ao Grêmio 10 rodadas antes de que ele chegou, o Grêmio conquistaria o brasileiro? Bem, não foi Eu acho que se fácil, acho que foi tivesse muito mais uma. disputado. Disputado e os times foram muito Não, irregulares. foi disputado, mas eu achei o nível técnico muito baixo. Eu acho que É, um também o pouco. Borges prejudicou, né, pela contusão que ele teve, eu acho. Ah, o Não sei se o André Borges. Lima substituiu a Não sei se o altura. Borges faria falta num ataque que tinha Jonas, que foi um dos Ah, o André craques, Lima foi que foi um bem. dos craques do Brasileirão. E o André Lima, Será que se o Hugo foi tivesse muito também? bem. O Hugo também não estava tão bem no Grêmio. É um grande jogador, né? Igual o Diego Souza, não foi bem no Galo. E quanto aos quatro times que deixaram a Série A, né? Grêmio Prudente era esperado, Grêmio muito Prudente. esperado. Não, pra mim o Grêmio Prudente não é esperado, porque subiu a Série A em 2008, fez uma boa campanha, diga-se de passagem, Como Barueri. como Como Barueri, Barueri. alcançou a oitava Mas posição. perdeu todo, perdeu os jogadores, perdeu todos os jogadores. Não, acho que não chegou a perder os jogadores, não perdeu? Acho que perdeu só. Do primeiro, Fernandinho, Thiago Humberto. Só Ah, jogava tá. naquele time praticamente Fernandinho e Thiago Bobaiano. Humberto. Verdade. Mas então, atingiu. Abel era O primeiro artilheiro. turno eu dava. Atingiu. No primeiro turno eu dava o Prudente como não rebaixado, mas ele começou. Depois daquela goleada que o Galo sofreu, o time do Prudente jogou muito. E pra mim aquele time lá não seria rebaixado, mas sofreu com as contratações lá, né? Vendeu jogadores. O Barueri de 2009 deu um desmanche. Pois é, justamente o que eu Então, falei. o time fez uma boa campanha em 2009, alcançou a oitava posição, né, que não era pouco esperado, e a expectativa para 2011, para 2010 era boa. Mas o time acabou perdendo jogos em casa, perdendo jogadores, igual o Messias falou. Acabou também perdendo toda a estrutura, né, que tinha em Barueri, acabou se transferindo para Presidente Prudente e acabou sendo lanterna do campeonato com uma campanha péssima. Mas eu particularmente não esperava o rebaixamento do Grêmio Prudente. Eu esperava tanto do Grêmio Prudente, como do Goiás e até do Guarani, pra falar a verdade. Se bem que o Atlético Goianiense dava toda a pinta de que ia cair, acabou sobrevivendo com a chegada do René Simões. Eram os quatro que eu pensei que ia cair. Acabou três se confirmando. Eu não esperava a queda do Vitória, porque tinha até uns jogadores bons, como o Elkson, Júnior. Ramon foi até a final da Copa do Brasil. Mas aí parece que o time sofreu uma depressão após a Copa do Brasil. Não se encontrou mais. Mudou o treinador várias vezes, três ou quatro. E acabou perdendo fôlego. Foi perdendo, perdendo até cair na última rodada dentro de casa, dependendo só dele para não ser rebaixado. Então, eu não esperava o rebaixamento do Vitória e nem o rebaixamento do Guarani. O do Goiás, já não sei, mas. Eu ficaria no meio termo com o Goiás. Mas. Igual eu já falei, o do Grêmio Prudente também eu não esperava. E eu esperava, sinceramente, eu esperava o rebaixamento do Ceará. Eu esperava que o Ceará não permanecesse na primeira divisão. Eu esperava o rebaixamento do Vasco. Não De me novo? surpreenderia se o Vasco caísse. Agora, a torcida do Guarani deve estar. Tá, a torcida do Guarani Ah, o deve Vasco é estar. Tá, um time bem deve razoável. estar tá complicado, né? O Guarani. Muitos rebaixamentos, cara. Deve estar tá sendo difícil. Deve estar tá sendo complicado. É. Tá na segunda divisão do Campeonato Paulista. Isso. Quase caiu pra terceira nesse Quase ano. mesmo. Agora segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tem que fazer uma séria reformulação e o time passa por sérias dívidas. É, já foi cogitada a venda do Brinco de Ouro. O negócio lá A tá difícil. torcida não. Parece que a torcida tá cansada, né? A torcida tá cansada de tanta Tanto promessa sofrer. e tanto sofrimento. Deve estar complicado pra torcida do Guarani mesmo. Eu acho que foi uma incrível felicidade, uma sorte, incrível sorte, para não ver nem felicidade, incrível sorte o Guarani ter subido da segunda para a primeira. Eu via bem muitos times superiores a ele na segunda divisão. Não sei o que aconteceu, acabou subindo, mas aí foi provado na primeira divisão que não tinha estrutura para tanto. Não à toa caiu. É, o Guarani nem começou tão mal, né? Mas durante o É. campeonato acabou entrando em Mas eu. declínio. No fim do campeonato, até o Prudente estava jogando mais bola do que É, ele. verdade. O segundo turno do Guarani foi horrível. Era previsível que o time caísse. Agora, Atlético Mineiro, eu pensei. Teve um tempo que eu pensei que, seriamente, ia acabar caindo. Eu cheguei a Não. dar o Atlético como rebaixado durante o campeonato. O Dorival Júnior chegou, ainda ficou ali meio time. Desce ou não desce, fica na zona de rebaixamento ou não fica. Aí ele finalmente conseguiu a montar o time bem e conseguiu sair da zona, acho que faltando. Na última rodada já nem podia mais É, cair, faltando certo? 2 rodadas, o Atlético acabou salvando. Pois é, ele não jogou tanta bola assim com o Dorival, mas é porque os outros times também estavam muito mal. Flamengo também, Avaí. Flamengo. Não entrou nenhuma vez na zona de rebaixamento, mas sempre por ali. Depois da Copa do Mundo, começou até. Teve um tempo que teve até na Libertadores, na zona de Libertadores, mas depois foi queda total. Quase que caía. Por sorte. Não foi nem culpa dele, foi culpa dos outros. Do Atlético Goianiense, que não teve competência de vencer as reservas do São Paulo em casa, o que poderia ter até rebaixado o Flamengo. É verdade. Caso Vitória É vencesse verdade. depois. Pra mim, Incrível eu sorte. achei que o Flamengo também poderia ter uma parte do campeonato que o Flamengo começou a perder e não parou mais. Eu acho que cairia também. O Atlético Goianiense, desde o início, pra mim, não tinha um time de Série A. Pra mim, era um time vergonhoso que não jogou nada durante o decorrer do campeonato. Só no finalzinho ali que começou a, pela pressão da torcida da diretoria. Começou a jogar. O Prudente pra mim também desde o início. Pra mim seria rebaixado. E o Guarani também, que também não tinha formado um elenco, aquele elenco que você pode dizer. É a mesma coisa que eu achei do Avaí o ano passado. Achei que o Avaí cairia, mas foi até bem com jogadores desconhecidos, mas revelou muita gente. O Guarani ano passado quase classificou a Libertadores. O Havaí, né? Isso. É o Avaí. O Avaí quase. Chegou a ficar na frente do Galo, né? Porque Ficou. todos falavam que o Galo ia ser o Verdade, verdade. cavalo paraguaio. E foi. É, acabou sendo. E o Avaí passou ainda. Passou ainda o Galo, que eles falaram. E ninguém dava como certo o Avaí na vaga da Sul-Americana. Eu achei mesmo que ia cair. Então, vou discordar de uma coisa. O Atlético Goianiense foi campeão goiano e chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Que para mim ganhou um certo, o time ganhou um certo crédito comigo. Eu não apontava assim entre conversas com amigos e tudo. Não apontava o Atlético Goianiense como candidato ao rebaixamento. Mas durante o campeonato ele já mudou. Passou um bom tempo lá na zona de rebaixamento. O que me levou a pensar que o time ia acabar caindo, mas aí chegou o René, como de costume ele consegue salvar o time, já fez isso com o Fluminense uma vez, conseguiu ajeitar o time que não é tão ruim assim, e escapou na última rodada, um jogo extremamente nervoso, 0-0 no Barradão, que culminou no rebaixamento do Vitória. Ceará e Vasco, para mim sempre foram time medianos. Tinham potencial para cair, tinham. Mas só que os outros times abaixo deles estavam tão ruim que eles ficaram, se livraram com folga e ainda se classificaram para a Sul-Americana. Tranquilamente. Mais acima deles ficaram Palmeiras, São Paulo. Palmeiras e São Paulo também. Decepção, pela grandeza dos times era esperado mais. Mas durante o campeonato a gente viu que não era bem assim. O Felipão chegou no Palmeiras, fez nada, como se esperava. O torcedor do Palmeiras pensou que ele levaria o time à Libertadores, ganhando a Felipão chegou a Sul-Americana. ficar 15 Não jogos, ganhou. acho que um pouco menos de 15 jogos sem vencer, né? Nos primeiros, acho que os primeiros 10 jogos do Felipão, ele não venceu. Pois é. Como não esperava, o São Paulo quebrou a tradição de. Tradição entre aspas, de sempre estar na Libertadores. É. Nos últimos anos foi assim. Mas nesse ano não tinha time. Nem time, nem treinador. Não tinha para tanto. Botafogo e o Atlético, acho que foram duas surpresas que não são times tão bons assim para chegar em quinto e sexto. Mas acho que é como o David falou: o campeonato nível foi tão baixo que Atlético Paranaense e Botafogo, com times medianos, conseguiram chegar quase e a Libertadores. Agora eu acho que os quatro que o campeão, os quatro times da Libertadores, acho que foram totais merecidos, totalmente merecidos. Sim, O concordo. Fluminense, de todos os times ali, foi o mais regular, foi o time que apresentou o melhor futebol e contou com o Conca, né, o destaque do time para o Mas acho título. que o Fluminense não, acho que o Fluminense teve uma sorte, passou acho que uns 4, uns 5, 6 rodadas sem pontuando mal, só que os outros times também em fase idêntica não conseguiram Agora, isso superá-lo. é verdade. Todos os três times que brigavam pelo título, Cruzeiro, Corinthians e Fluminense, tiveram uma série de jogos sem vencer no finalzinho do campeonato. E o Verdade. Fluminense soube aproveitar melhor. Agora, o Fluminense campeão, para mim, merecido. O Cruzeiro vice, vice, Merecido, o Cruzeiro merecido. vice, vice, vice-campeão, eu também achei merecido pelo futebol que o time apresentou durante o campeonato. Mas o Cruzeiro perdeu pontos importantíssimos durante No começo, principalmente no começo no do começo e campeonato. também no final. No final do campeonato, o Cruzeiro também perdeu pontos importantíssimos, como a derrota pro Vitória em casa É verdade. por 1 a 0, a derrota pro São Paulo também em casa por 2 a 0 e a derrota no clássico contra o Atlético Mineiro por 4 a 3. Foram pontos em casa que o Cruzeiro ali deixou de ser campeão. Todos os times tropeçaram muito, esses da ponta da tabela também tropeçaram bastante. Mas é verdade, o Fluminense foi um pouco melhor que os outros e mereceu E o o título. Corinthians também, né? O Corinthians perdeu pro Atlético Goianiense em casa, empatou aquela última partida com o Goiás. Então, complicado. Então, galera, fechou o Brasileirão? Posso falar os primeiros pra mim? Que poderia. Fale. Eu acho que depois do estadual, sem ter o início do brasileiro, o Santos seria o campeão, Botafogo segundo, Cruzeiro terceiro e o Grêmio quarto. O Santos pelo que Polêmico. apresentou no Paulista, o Botafogo apresentou no Rio, e o Cruzeiro que estava pelo Aí dá elenco. para nós. E no início do Mineiro, que só era goleada, apesar dos times pequenos aqui de Minas, e na Libertadores, que estava jogando bem. Thiago Ribeiro sempre presente nos gols. E o Grêmio. O Grêmio também, que foi muito bom, muito bem no decorrer Gaúcho. do estadual do Gaúcho. E depois do início do campeonato, eu vi que o Fluminense tinha um timão para ser campeão. O Dorival Júnior já tinha dito que não ia lutar pelo brasileiro, ia jogar Copa do Brasil, que Não, o já Dorival tinha Júnior um. queria a Tríplice Coroa. É, mas depois que Queria, mas conquistou ele a Copa do tinha Brasil, consciência de que não dava. o Corinthians ia ser o segundo para mim, pelo time que tem um elenco muito bom. O Grêmio, eu acho que passaria o Cruzeiro ainda, porque estava no embalo. E o Cruzeiro ficar em quarto, por sempre estar presente aí na Libertadores e estava fazendo muitos jogos. Acho que o Cruzeiro vacilou no clássico do Galo mesmo, só isso. Se for olhar assim de jogo por jogo, vacilou contra o Galo, o Corinthians vacilou contra o Atlético Goianiense, Todo time teve um vacilo assim. Acho que não se deve levar em consideração um jogo em específico. É, o Todos os times todos os times tropeçaram. tropeçaram em diversos jogos do campeonato, né? Então é complicado você pegar um jogo assim e falar, ah, o time deu mole nesse jogo. É complicado. Jogos lá no começo do campeonato, os times acabaram tropeçando. Então conta os mesmos 3 pontos que se conta no, nesse, no Isso. final do campeonato. Isso. Kaki, todo mundo concorda com o Conca? Eu também, claro, com o Conca. Com certeza, até por ter jogado todos os jogos do brasileiro. O Conca. E o Revelação. Acho. Isso é indiscutível, Conca, não. Revelação. Não sei. Bruno César. Bruno César. Acho que o Bruno César não seria revelação, porque o Bruno César já tinha arrebentado no Santo André e já estava bem no Corinthians. Pra mim foi o Lucas do Pra São mim também Paulo. foi o Lucas do São Paulo a revelação. Boa. Tem Lucas, tem Manuel, apesar de Manuel ter jogado no outro campeonato, mas acho que ele era reserva no Atlético Não, acho que Paranaense. o zagueiro que fez melhor campanha com o Manuel foi o Rodolfo. O Rodolfo fez um ótimo campeonato. Mas o Rodolfo já é meio antigo. Assim, O revelação, Rodolfo falando. fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Atlético Paranaense. Os dois. É, a dupla de zaga do Atlético Paranaense foi muito bem. Não à toa, se eu não me engano, foi a melhor defesa, acho, do Atlético Não, Paranaense, uma das acho que a melhor melhores. defesa foi a do Cruzeiro, se não me engano. Peraí. Não, foi a do Foi do Fluminense, Fluminense? depois do Cruzeiro. Então. Mas teve um bom durante um bom período foi a do Atlético É. Paranaense, a melhor defesa. Então. Acho que tá É, bom, né, de brasileiro, Brasil acho que brasileiro. fechou, né, galera? Vou dar uma Beleza. passadinha aí por cima do Mundial Interclubes. E depois a gente vai para as perguntas da galera do Twitter. Beleza? Beleza, ainda tem os campeonatos europeus. É. Ou não, Ah, hoje? vamos deixar para o próximo, né? Tá bem. Bem, Mundial. O Mundial não tem muita Beleza. coisa para falar, né? Só falar. É, O Inter deu poucos muito mole, jogos. né? Perdeu aquele jogo ridículo pro Mazembe. E acabou. Não tinha como a Inter perder aquele jogo pro Mazembe. O Não Mazembe é tinha. muito fraco, velho. Verdade. Eu não acreditei na Eu derrota do também não Inter. acreditei. Depois daquele segundo gol, acho que eu passei 1 minuto parado pra TV, perguntando pra mim mesmo, será que estava valendo? Eu tava vendo coisa. Enfim, não acreditei. Porque É, pensei que o jogo começou o Inter fácil, né? foi. O Inter perdendo muitas chances. E no final tomou 2 gols muito bestas. Pensei que passariam fácil os dois Inters e até a final eu considerava a Inter realmente um pouquinho mais forte, apesar de uma certa crise com o Rafa Benítez. Para mim, a Inter sempre foi Não, favorita. eu considerava o Inter de Porto Alegre como favorito. Eu esperava que ele fosse até a final, fizesse uma partida disputada, mas eu vi a Inter como favorita, realmente. Agora, Mazembe, primeiro que eu não esperava que ele vencesse o Eu Pachuca. também não esperava que o Mazembe vencesse o Pachuca. Venceu jogando bem, futebol rápido. Como Com é bom toque de todos bola, os né? bons times Com bom africanos. toque de bola, né? Também. Uma grande surpresa. Contra o Inter, eu pensei que o Inter passaria fácil. Brincando, assim, 3-0. Mas aí não foi bem assim. Acho que um dos. Primeira vez que eu vejo um time africano mais técnico do que corredor, raçudo. E o Inter era. Acho que o Pode Mazembe falar. tinha alguns destaques individuais, como aquele Cabangu, o próprio goleiro Kidiaba, mas acho que não era essas coisas todas em qualidade técnica, não. O Inter era favoritíssimo. Pra mim, ia passar fácil do Mazembe, mas eu acho que não levaria o Mundial. O Mundial, com certeza, pelo time da Inter, é bem superior a qualquer um. Qualquer time eleito lá. Qual time é bem superior? Inter de Milão. Ah, Do que eu todos. discordo. Acho o Internacional. Polêmica. Acho o Internacional mais Polêmico. time. Eu acho que a grande perda do Internacional no Mundial de Clubes foi igual o Lúcio da Inter de Milão disse. Ficou se dando como vencido desde o início, fazendo filme, falando que ia ganhar o Mundial, todo mundo contando vitória antes da partida. Eu acho que isso foi o grande motivo do Inter ter perdido o Eu Mundial. não acho que Bem. o fato do time. Eu concordo, o time contou vitória, sim. Mas não acho que o fato do time ter contado vitória no primeiro jogo contra o Mazembe ter sido o fator que fez o Inter perder pro Mazembe. Porque, pô, quem esperava que o Mazembe aprontaria pra cima do Inter? Não tinha como. E Exato. os jogadores sabiam disso, mas foram lá e acabaram perdendo, cara. Deram mole. Acho que é um pouco exagero da imprensa esse negócio de estão querendo botar alguma culpa, querendo botar a culpa Não, no negócio de salto alto. o elenco do Inter entrou no jogo achando que era tocar ali, aqui e fazer o gol. Pronto, acabou. Ia dar Não, goleada. sinceramente, eu Eles, não né? acho. Não acho isso. Pela Acho que eles pensam. repercussão que Eu deu, acho né? que O isso mundo. foi criação da imprensa. Só porque o Isso. Inter fez O uma mundo. festa antes da viagem para prestigiar, os jogadores iam no dia seguinte, o Inter abriu o Beira-Rio para mostrar filmes da campanha da Libertadores. Acho que isso não quer dizer que o time tava crente que ia vencer. Os jogadores queriam vencer, mas e tinham convicção de que ia vencer, porque o Mazembe, pô, é um time do Congo. É isso, né? Então, Exato. Congo não tem Primeiro, futebol, cara. o mundo pensava que o Inter venceria O mundo fácil, pensava Mazembe. isso, é verdade. Não tinha como os jogadores também não achar que venceria. Mas eu acho que eles não entraram com salto alto. Fizeram uns 10 minutos bons, praticamente ótimos, só não fizeram gol porque, enfim, azar, que diabo lá defendeu. Aquela bola do Goleiro Rafael mitológico Sobis, aquela até. bola do Rafael Sobis no começo da partida. Essa mesmo. As bolas, né? O Raval Sobe errou muito gol feito. Mas Goleiro. foi, apesar disso, o único que tentou. É, foi Foi o que ele e jogou o melhor Tinga. ali, Ele e o no Inter. Tinga foram os melhores em campo do. E o Celso Roth acabou tirando ele, né? Pro Juliano entrar, se não me O engano, não foi? Juliano reserva ali. Não tinha como, né, cara? Acho que a parcela do Celso Roth, ele a parcela dele de. Ele, a parcela dele de culpa no fracasso do Mundial foi maior do que a parcela dele de ajuda no título da Exatamente, Libertadores. também acho. E porque olha, ele entrou contra o Mazembe, um time de expressão nenhuma, ele entrou com três volantes. O Tinga é Isso. um volante que sai mais, mas ele não deixa de ser volante. Ele entrou com o Guiazul, Wilson Matias e o Tinga. Ele Começa logo ali com o com o Juliano, Juliano no lugar do Wilson isso. Matias para tentar É. golear logo. Ganhar Deixava ali o fácil. meio com o D'Alessandro e o Wilson Matias com o D'Alessandro e Juliano. Acho que ficaria melhor Isso. pro Inter. Exato. Depois ele insistiu, as substituições dele foi 6 por meia dúzia. Insistiu em deixar o Wilson Matias, que nada fazia em campo, só corria atrás dos jogadores do time africano e corria pouco, né? Porque o Wilson Matias é um jogador É, um lento. jogador pesado. A justificativa dada pela imprensa, pelo menos, foi que colocar o Wilson Matias, o time ganhava altura nas bolas aéreas, E ele, nas bolas eu não vi ele paradas. subir pra área nenhuma vez. Pois é. Se eu não me engano, só tinha dois jogadores de Congo com mais de 1,80. Portanto, para que escalar o Wilson É. Matias? Depois, por que deixá-lo em campo até o final do jogo? Rafael Sobis saiu, entrou Juliano, entrou Oscar, D'Alessandro saiu. 6 por meia dúzia. Marcar também a atuação pífia do D'Alessandro, né, na partida. Verdade, ele era o craque do time, A digamos esperança da assim. equipe, né? Ele é quem. É o artilheiro, né? Esperança de Não, a gols. esperança de gol era o Rafael Sobis e o Gols, é, Alexandro. ó. Ele Ele era a também. esperança de criação de Porque o oportunidade. Alexandre é artilheiro. Não, eu tô falando do D'Alessandro. Ah, Ele. D'Alessandro. Entendi, Alexandro. E. Ih, rapaz. Então o D'Alessandro era o. a esperança da torcida e do time para a criação das jogadas, né? Porque. Quando o time não. Ele é aquele tipo de jogador no Inter que, quando o time não tá mal, o time começa a dar bola pra ele. Pra ele É o tentar jogador resolver. referência, né? Ele acabando conseguindo. É verdade. Exato. E na final não tinha outro resultado, né? A Inter É, não tinha acabou como dar em outro. vencendo o Mazembe fácil, Facilmente. fácil, e conquistou aí o mundo novamente, a Inter de Milão. Bom, galera, vamos fechar, vamos para as perguntas da galera do Twitter. A gente Pode ser. deixou aí aberto o espaço, né, para a galera fazer as perguntas via Twitter aqui. Olha, essa é uma pergunta É, interessante. vamos dar uma passada aqui. Um abraço para Charmisson, Felipe Batista, Juninho DT9, Giovanni Flu. Que vai ter mais uma galera aqui. O Henrique O Henrique Guzela. Guzela, isso. O Real Daniel. Então, a gente tem Alguma uma pergunta pergunta aqui do interessante? Henrique Guzela. Se o Chelsea está trazendo bons reforços ou vai ficar na mesma? Precisa trazer, né? Preciso trazer, mas eu ainda não ouvi nenhuma grande especulação, assim, por exemplo, vou trazer esse jogador, tá quase certo, ainda não ouvi isso, até porque é incerto a permanência do Ancelotti. É verdade, é certo Já. a permanência do Ancelotti. A troca de treinador mudaria totalmente os rumos do time, novas contratações. Aí eu já não sei, mas eu, pelo menos, não ouvi falar em nenhum nome. Eu também não, sinceramente, também não ouvi falar nenhum nome também não. Mas agora tem outras perguntas aqui. Um abraço pro Dudu de Araújo, que tá falando aqui que o Manchester United será o campeão inglês de 2011. É o principal favorito, mas cavar assim, principalmente porque o time tropeça muito fora de casa, acho cavar assim um erro. Tem o Arsenal, Manchester City que estão aí na cola só esperando mais tropeços desses do Manchester Manchester City United. será cavalo paraguaio. Então, continuando Não, aqui. eu ainda não acho que o Manchester City seja cavalo paraguaio, não. Acho que ele conquista uma vaga para a Liga dos Campeões ainda. Mas eu acho que o grande favorito do campeonato inglês é o Arsenal. O Tottenham também pode chegar ali no finalzinho, não sei não, hein? Eu Eu daria. não acho o Arsenal grande Eu também não favorito. acho o Arsenal Apesar grande de, assim, favorito. a gente olhando os jogos de cada um, o Arsenal tropeçou contra clubes pequenos. Newcastle, por exemplo, e o Wigan. O Wigan foi o West Brom, não me engano, não me West lembro. Bromwich, em casa. Pois é, em casa, os dois ambos em casa. Contra grandes, ele, eu acho que tem sido um dos melhores. Olhando assim, a gente vê ele como favorito. Mas, sinceramente, o Manchester United tá um pouco na frente dele, não só na Eu acho que o classificação. Mansa não leva por perder muitos jogos bobos. Perde muitos Mas jogos o bobos. Manchester é líder. O Perder Manchester pontos. é líder e tem dois jogos a É, com um menos. monte de Tem dois jogos. jogos a menos. É, tem um Líder. monte de jogos. Ele é líder e ele ainda não Não, ainda perdeu não perdeu, no é campeonato. verdade. Empata demais fora de casa, o que pode Destacar atrapalhá-lo também durante a o queda de restante. rendimento de Chelsea, né, galera? Muito, muito mal o time do Chelsea. Perdeu Bem, seis eu já seguidas. queria falar um pouco sobre isso, porque eu já esperava isso. Primeiro que o Ancelotti começou mal a temporada, vendendo, por exemplo, Deck e Ballack. Ficou sem jogador reserva, apesar de contratar o Zirkov. Zirkov também se machucou junto com o Lampa e o time perdeu o jogador de criação. E o Lampa voltou contra o Mas Arsenal, voltou muito mal. fora de Fora de forma, forma. completamente, ele deu para ver que ele foi pro jogo forçado praticamente. Não tinha Então, condições. seguindo aqui, um abraço aí pro Dudu Araújo. Um abraço também pro Guilherme FSS. Acompanhando a gente aí. O Carlos HC07. Tá perguntando aqui, gostaria de saber. É sobre o Thiago Neves no Corinthians. Ele é de Paraguaçu Paulista. Mandou essa pergunta aí. Eu não tô sabendo do Thiago Neves. O Thiago Neves, pelo que até onde eu Eu sei, o Thiago Neves tem preferência do Rio, entre Flamengo e Fluminense. isso Agora, que ele voltará ao Brasil é praticamente certo. Agora o clube. Eu ouvi falar em algum site hoje, que é quase, não me lembro qual, para dar a fonte precisa. Ele falou que volta ao Brasil sim, o clube já liberou, parece que até já contratou alguém para o lugar dele lá. Não, E é quase certo. o empresário já disse. O empresário disse Isso. hoje que o destino de Thiago Neves É o talvez Brasil. pode não ser nem o Flamengo nem o Fluminense. Eu acho Pode ser que. outro clube aí. Acho que é na. Os clubes interessados nele é o Inter, o São Paulo e o Corinthians. Mas pode ter surpresa aí. Eu acho que se ele viesse para o Brasil, se ele vier para o Brasil realmente, eu acho que 90% de chance é para o Eu também Fluminense, por acho. já ter passado por lá. É, por ter O time vai para a Libertadores, revelado ele. Eu também acho. tem um projeto, Muricy, enfim, eu acho que se ele vier para o Brasil é quase certo o Fluminense. Corinthians eu não ouvi falar muito não. Acho que o Corinthians não teria tanta força assim para brigar contra o Fluminense. Acho que se alguém tirar ele do Fluminense, acho que é o Inter. Flamengo muito menos. Eu acho que ele. Se for. Eu concordo com você. Se ele vier jogar no Brasil, e deve. E provavelmente vem. Provavelmente virá. Eu acho que ele virá pro Fluminense, sim. E aí? Fechou? Mais alguma Thiago pergunta, Neves não? fechou. É, a gente tem umas perguntas aqui da Charmison. Perguntando aqui sobre o Rafael Moura no Cruzeiro. Perguntando quais as chances dele acertar com o time Celeste. Olha, eu acho. O Rafael Moura já deu a declaração falando que quer jogar no Cruzeiro. Eu acho que o Rafael Moura acertará com o Cruzeiro, sim. É aquele negócio de um certo namoro que eu acho que vai acabar em casamento. O Cruzeiro quer ele quer ir pro Cruzeiro. Acho que só falta acertar o salário e assinar o contrato. Eu acho que Quase certo. no começo da negociação, o Rafael Moura fez uma pedida de salário muito alta. E isso chegou algumas pessoas a darem Rafael Moura como descartado no Cruzeiro, mas ele sempre admitiu que queria jogar no Cruzeiro. Então, acho que ele virá mesmo pro Cruzeiro. Mas cedo ou mais tarde, alguém cede e acaba contratando. Acho que é quase certo isso. Né? A gente tem aqui o Felipe Batista perguntando se São Paulo está perto de fechar com o Thiago Neves. O Pedro falou aí que São Paulo, Inter e Corinthians também estão na negociação junto com o Fluminense e Flamengo. Então, respondida aí a pergunta. O Juninho DT9 perguntando quem é o goleiro que o Atlético Mineiro contratou. Hoje o Atlético Mineiro contratou Giovanni. com acertou com o Giovanni, goleiro ex-Grêmio Prudente. Prudente, né? Acho que ele pertence. Pode ser um bom Isso, reserva. ele pertence ao Marília de São Paulo. E acertou. Pertencia ao Marília de São Paulo. Hoje acertou com o Atlético. É, pra substituir o René Ribeiro, né? Pra ser o segundo goleiro no lugar do Aranha que saiu e foi pro E Santos. o Fábio Costa também deve deixar o time. E a gente tem também a Lula Bamor 88 perguntando se tem alguma novidade do Bahia. Falando que O que eu ouvi o time tá falar, fazendo a o campanha Bahia. para ter o De Federico. Olha, quanto ao De Federico, hoje o Independiente abriu negociações para ter o De Federico, então É impossível de muito Federico ir pro muito Bahia. fica muito complicado o De Federico no Bahia. Eu acho que ele deve sim acertar com o Independiente. Um O cara que o Bahia. Bahia tá atrás. Pode falar, Vinícius. O time formado pelo Bahia na Série B, muitos jogadores eram emprestados por grandes clubes da Série A. Ou seja, acabou o empréstimo e muita gente está voltando para os seus clubes. Agora o time está refazendo. O Bahia está refazendo o elenco e novamente com essa mesma política. Contratou Dodô, Boquita e Souza, ambos do Corinthians. Se não me engano. contratou algum jogador do. Acho que foi do Flamengo, foi do Fluminense. Mas jogadores assim, não de muitos nomes. Não de muito nome. Jogadores que não estavam sendo utilizados em grandes clubes. É essa a política que o time está usando para contratar. Recebeu muitos jogadores do Corinthians, né? A Boquita, Souza. Isso. Enfim. Fala, Pedro. Ô, mandava que não. Falar. Pode falar aí o que você queria falar antes do Messias. Ah, um nome. O nome que o Bahia tá atrás. Tá atrás é o Tchô, ex-Atlético Mineiro, que agora tá no Marília. No Marítimo de Portugal. Que eles estavam investindo para trazer aí pro time do Posso Bahia. falar uma coisa? Não traz não, porque é complicado. Mas seguindo aqui então. Renatinha RJ77. Perguntando se o João Felipe vem mesmo pro Botafogo. Eu não tô sabendo de nada não. Sinceramente, não. João Felipe. Isso. Se for o zagueiro do Figueirense, ele tá quase certo com o Flamengo. É o zagueiro do Figueirense, eu acho. Peraí. Não Tá sei. quase certo com o Acho que é Flamengo. Flamengo. E o Figueirense que Tá quase certo hoje com o Flamengo. acho que foi o Figueirense mesmo. Hoje recebeu o zagueiro Renato, né? Que foi cedido pelo Corinthians. De empréstimo. Ah, não. Não sei não. Eu sei que o Lucas, um dos destaques do Figueirense na Série B, bom lateral Acertou com o direito, tá ligado? Botafogo. Jogar como meio, acertou com o Isso, Botafogo. é verdade. Boa contratação. Ótima contratação. Fez uma boa série B, né? Lateral Lucas. Enfim. Figueirense que vai perdendo suas revelações. É, e pode perder também o William, né? É, quase Com o certo com o Corinthians. Corinthians. Bom Bom atacante. atacante. Enfim. Hoje também se confirmou a transferência do Borja, né? Do Flamengo pro Estrela Vermelha. Indicação do Petkovic. Vai mais. Indicação do Petkovic. Então. O povo Christian Borja, aquele cara tem uns 400 braços. Ele jogando é horrível. Então, galera, vamos despedir aí. Vamos fechar esse último programa de 2010. Bora? Não tem mais pergunta aí, não? Não, as perguntas aqui parece que já acabaram. A gente agradece a galera aí que ouviu a gente também fez uma parceria aí no TwitchCam. Um abraço aí pra galera e segue aí, galera. Despede aí. Enfim, despedida sempre é triste. Mas. Vamos lá. Feliz 2011 para todos que estão nos ouvindo. Para o Pedro e para o David também. Valeu. Deixa um abraço aí. E até logo mais. Acho que próxima semana estaremos gravando já de novo. É, próxima semana provavelmente a gente gravará aí, talvez na segunda-feira ou na terça-feira a gente verá aí. A gente também tem que esclarecer na ausência aí do Murilo e do Pedro Luiz hoje, né, galera? Eles fizeram uma viagem aí, os dois estão de férias. Fizeram uma viagem aí aos Estados Unidos e em breve aí. A gente trabalhando e eles se É, divertindo. e em breve estarão com a gente novamente aí nos podcasts do Mídia da Bola. Bom, enfim, terminei o Messias. Eu? Isso aí. Então, o pessoal não vai sentir tanta saudade da gente assim. Próxima semana já estamos de volta. A gente deseja o que sempre deseja, né? Final de ano. Que 2011 seja cheio de felicidade, saúde para todos. E é isso aí. Pedro? Vai lá, Pedro. É, desejar um feliz Natal atrasado para todos os ouvintes do Mídia da Bola. Todo mundo que ouve a gente aí. É um 2011 melhor para cada um aí. Para vocês também aí, da equipe. E tudo de bom aí, pessoal. E até a próxima. Bom, quero agradecer aí a presença do Messias, né, nosso novo participante aí. Estará sempre com a gente nos podcasts. Agradecer a presença dele, Deus quiser. agradecer aí o Pedro, mais uma participação. Desejar aí um feliz ano novo para vocês, os ouvintes. Que 2011 seja melhor do que 2010 e que seu time Não vá melhore, bem. melhore, né? Por exemplo, é complicado. É, qualquer time esse ano ainda pode melhorar. Então, que seu time melhore em 2011 e é isso aí. Então, um abraço pra galera, um abraço aí pro Pedro, pro Messias, também pro Fagner, que acabou Abraço a deixando o todos. programa aí durante a gravação. E em breve aí estaremos de volta. Até a próxima, galera. Boa noite, boa sorte. Falou!